começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. É, eu sou o Diego Valadares, estamos chegando com mais um programaço Mundo Sertanejo. Este programa que é meu, é seu, é nosso. Mundo Sertanejo está no ar a partir de agora, levando até vocês muita música, muita alegria, muito astral no seu rádio, viu? E vamos de música, quem canta bonito abrindo o programa são eles, Jorge Mateus, Flor. Flor, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, flor, pra onde foi você, flor? Com seu perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor que tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel. Vem só pra te amar. Eu sou o seu colibri, te esperando aqui, e flor pra te beijar. Meu coração é regador de flor, te regando amor, você vai me amar. Meu coração é regador de amor, te regando flor, você vai me amar. Flor, com seu perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim, minha florzinha? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor que tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Eu sou o seu colibri, te esperando aqui, flor pra te beijar. Muito bem, Jorge e Matheus cantaram bonito, Flor, essa música tá no meu show, viu? Canto, a galera gosta, muito legal. Para contratar Diego Valadares aí pra sua cidade, casas noturnas, clubes, festas das prefeituras, né? É só ligar para 61997305555. Fala com a minha produção e a gente vai pra sua cidade fazer aquele show alegre, dançante. Vai ser muito bom a gente estar juntos aí, viu? Um abraço a todos vocês, amigos aí de São Francisco, Minas Gerais, ouvindo pela rádio Beira Rio FM. Mundo Sertanejo é sucesso em toda a região aí de São Francisco. Valeu, Zé dos Passos, que esteve com a gente aqui pessoalmente, recentemente, né? Com o cantor, meu amigo, Ravel Rios, né? Que veio aqui divulgar o seu trabalho, foi muito legal, né? Um beijo para minha querida Marise Santos, de Adustina, na Bahia, ouvindo o nosso programa pela rádio Adustina FM. Muito obrigado a todos vocês da Adustina FM. pela parceria, tá bom? A Giovana Fernandes também, em Porto Seguro, ouvindo o nosso programa pela rádio 100,3. Muito obrigado a todos vocês de Porto Seguro, onde nós temos uma audiência muito grande, aí muitos ouvintes sempre interagindo comigo no Facebook aí de Porto Seguro, né? É um ponto turístico aí da Bahia, onde você encontra pessoas do Brasil inteiro. E a galera gosta de curtir o sertanejo, Mundo Sertanejo pela 100,3. Quem canta bonito, Gilson e Edmar, os meus amigos de Cuiabá, Minha Flor. Tenho andado tão calado, ando me sentindo tão sozinho. Mesmo os amigos do meu lado, sinto um vazio dentro de mim. Acontece que eu te procuro e não te vejo. Me entristece, chega o fim do dia e não te esqueço. Aonde está a minha flor? De olhar tão lindo e sedutor, por onde é que anda minha metade? Na verdade eu não sei. Será que com ela sabe ela que ainda leva um pedaço de mim? E que o amor que sinto por ela na real não vai ter fim? Tão lindo e sedutor, por onde é que anda minha metade? Na verdade eu não sei. Será que com ela sabe ela que ainda leva um pedaço de mim? E que o amor que sinto por ela na real não vai ter fim? Aí, cantaram bonito pra vocês. Um abraço, meu amigo Alan Sérgio, diretor da rádio ABC Shalom, aí de Cuiabá, que exibe o nosso programa para toda a região com sucesso. Um abraço, muito obrigado aí a todos vocês ouvintes da rádio ABC Shalom. Um abraço, Luiz Fernando, em Irunhã, no Paraguai. Os amigos da rádio Iruna FM, 90,3 aí no Paraguai, exibindo o nosso programa. Claro, todos os ouvintes paraguaios que ouve nosso programa, a colônia brasileira também que gosta de ouvir Mundo Sertanejo pela rádio Iruna FM em Irunhã, no Paraná, no Paraguai. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Meu amigo Zé Luiz, o Sabino, a todos vocês de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, todos os nossos ouvintes dessa cidade maravilhosa, onde estarei fazendo show brevemente, viu? Um abraço a todos vocês da 90.9, Vânia Rocha, todos da equipe que exibe o nosso programa. A Rosilane Rodrigues, de Berilo, Minas Gerais, também não perde um só Mundo Sertanejo. Minha querida Marcela Rocha, na cidade de Bituruna, no Paraná, onde nós temos aí a Rádio Bituruna FM exibindo o nosso programa. Um abraço a todos os ouvintes, muito obrigado, viu? No quadro Ao Som do Violão de hoje, Daniel canta Tantinho. É, música bacana. Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola. Ao Som da Viola. Fiz essa canção em coma de amor. Como sou feliz e sei que estou. Nunca amei ninguém um tantinho assim. Sem gostar de quem gostar de mim. Fiz essa canção pro tempo

mambo swingado. E quando toca esse swing é pra ninguém ficar parado. Quero te ver aprender de novo swingado. Misturamos sertanejo que virou um batidão. O Gustavo Lima balançando a multidão. Misturamos sertanejo que virou um batidão. Com o Neymarzinho balançando a multidão. Você quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena. Pra fazer não tem hora, quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos, quer beber? Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena. Pra fazer não tem hora. Esse swing é pra ninguém ficar parado. Quero te ver aprender esse novo swingado. E quando eu toco esse swing é pra ninguém ficar parado. Quero te ver aprender esse novo swingado. Misturamos sertanejo que virou um batidão. Com Gustavo Lima balançando a multidão. Misturamos sertanejo que virou um batidão. Com o Neymar Júnior balançando a multidão. Você quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber. Fazer não tem hora, quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Quer beber? Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena. Pra fazer, você quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora no braço do Neymar Júnior. Pra fazer não tem hora, quer beber? Vamos fazer beber agora, você quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena. Pra fazer não tem hora, quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena. Pra fazer não tem hora, quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena. Pra fazer não tem hora. Muito bem. Fazer e beber com a participação especial de Neymar. Ei, Gustavo Lima danado. Amigo nosso de Brasília, que foi para Goiânia, conquistou o Brasil. Hoje é um fenômeno. Brasil e além fronteiras, né? Parabéns, Gustavo Lima. Muito talentoso. Um cantor realmente que merece estar saboreando todas as delícias do sucesso, né? Parabéns, Gustavo Lima. Minha querida Elaine Gomes, em Santa Rita do Intueto, Minas Gerais. Os amigos da Rádio Liberdade FM exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Elaine Gomes, Ana Paula, tantos e tantos ouvintes nós temos em Santa Rita do Intueto, Estadão de Minas Gerais. Muito obrigado, viu? Meu amigo Matheus Freitas, ei, Matheus Freitas, em Fortaleza de Minas, exibindo o nosso programa pela Rádio Difusora FM. Valeu, Matheus Freitas, todos da equipe da Difusora. Ô, Matheus Freitas, vamos fazer show aí, né? Quero ter o prazer de cantar para todos vocês, amigos ouvintes da Difusora FM, aí nessa linda cidade de Fortaleza de Minas e, claro, toda a região. É só ligar para a nossa produção no 61-9973-0555. Diego Valadares aí, fazendo show, levando alegria, cantando todos os sucessos da nossa boa música sertaneja, viu? Modão sertanejo, sertanejo universitário e tudo mais para vocês. Casas noturnas, clubes e shows, festas de prefeituras também, tá bom? Ligue 61-9973-0555, Diego Valadares, aí na sua cidade. Vai ser bom demais! Vamos em frente? Quem canta bonito? João Lucas e Marcelo Louca! Chega aí, meu brother! MC Canove! Tem mulher solteira aí, meu irmão! João Lucas e Marcelo! Viva! Quem sabe cantar é louca! Louquinha, dá uma empinadinha, dá uma agachadinha, você tá soltinha. Desgatinha! Louca! Louquinha, dá uma empinadinha, dá uma agachadinha, você tá soltinha. Que isso, gatinha? Mais uma de João Lucas e Marcelo que a gente fez para você, meninas assanhadas. tá querendo me amar e tá louquinha, vai seduzindo devagar. Ai, que barriguinha. Empina esse movimento, empina esse movimento. Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta. Empina esse movimento, empina esse movimento. Pra baixo, pra cima, chega junto e arremeta. Empina esse movimento, empina esse movimento. Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta. Empina esse movimento, empina esse movimento. Pra baixo, pra cima, chega junto e arremeta. Dá uma agachadinha, você tá soltinha, tu tá louca, louca. Louquinha, dá uma empinadinha, dá uma agachadinha, você tá soltinha. Que isso, gatinha? É João Lucas e Marcelo, e MC K9. Não foi com sertanejo, com certeza dá sacode. Empina aí, novinha, agora eu quero ouvir o gritinho da louquinha. João Lucas e Marcelo, que a gente fez para vocês, meninas assanhadas. Tá querendo me amar e tá louquinha, vai seduzindo devagar. Ai, que barriguinha. Empina esse movimento, empina esse movimento. Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta. Empina esse movimento, empina esse movimento. Pra baixo, pra cima, chega junto e arremeta. Empina esse movimento, empina esse movimento. Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta. Empina esse movimento, empina esse movimento. Pra baixo, pra cima, chega junto e arremeta. Muito bem, vamos em frente. Atrás vem muita gente. Mundo Sertanejo está no ar. Conte pro seu vizinho, pros seus amigos aí, viu? Que Diego Valadares está no ar com o Mundo Sertanejo, levando até vocês muito bate-papo, muita alegria, muita música, muitos alôs, inclusive, né? Eu gosto de comandar o programa falando com todos os meus amigos do Brasil inteiro, porque toda a galera que sempre interage comigo no Facebook, eles estão pedindo alôs. Ah, manda alô pra mim, adoro seu programa, moro aqui na cidade tal, sou diretor da rádio tal, seu programa vai ao ar todos os dias tal hora, manda alô pra nós. Faça isso, você, diretor da emissora de rádio, locutor, enfim, vocês que são das emissoras que exibem nosso programa e ainda não estamos mandando alôs, faça contato comigo no Facebook, viu? Mande o nome da equipe, da rádio, o nome da rádio, cidade, e teremos o prazer de estar sempre mandando alô para vocês aí, para os seus ouvintes, tá bom? E obrigado pela parceria. Um abraço, amigos da Rádio Cidade FM de Castelo dos Sonhos, no Pará. A Cristine Vermute, todos vocês, o Márcio, todos vocês da equipe aí da Rádio Cidade FM, Castelo de Sonhos, no Pará, exibindo o nosso programa com muito sucesso, inclusive tocando as músicas de Diego Valadares aí na programação local, viu? Muito obrigado a todos vocês. Meu amigo José Newton, de Itaiubeiras, Minas Gerais, um abraço a todos vocês de Itaiubeiras, Minas Gerais, a Fanny Salles, todos os ouvintes que nós temos nessa linda cidade, ouvindo pela Cidade FM. Muito obrigado, um abraço a todo mundo, quem canta bonito, Maurício e Eduardo, eu vou pegar você. Eu saio com a galera pra curtir. Eu olho o movimento e vou flertando todas por aí. De pernilongo, de sainha, de shortinho, eu sou vidrado. Meu óculos chegando, eu sou o dono do pedaço. Cabelo espetado, eu vou de carro importado, eu tô. Eu chego junto, tô na área, não tem pra ninguém. Se quiser beijinho, eu tô. Se tiver carente, eu vou. Eu vou chegando de mansinho pra te dar o quê? Eu vou pegar você, eu vou pegar você, pra gente fazer, fazer gostoso até amanhecer. Eu vou pegar você, eu vou pegar você, pra gente fazer, fazer gostoso até o amanhecer. E na levada gostosa do Arrocha, Israel Novaes, Maurício Eduardo Arrocha. Eu saio com a galera pra curtir. Eu olho o movimento e vou apertando todos por aí. De frame look, de sainha, de shortinho, eu sou vidrado. Eu logo vou chegando, eu sou o dono do pedaço. Cabeça espetada, eu vou ficar importado, eu tô. Eu chego junto, tô na área, não tem pra ninguém. Se der beijinho, eu dou. Se tiver carente, eu vou. Eu tô chegando de mansinho pra te dar amor. Eu vou pegar você, eu vou pegar você, pra gente fazer, fazer gostoso até o amanhecer. Eu vou pegar você, eu vou pegar você, pra gente fazer, fazer gostoso até o amanhecer. Eu vou pegar você, eu vou pegar você, pra gente fazer, fazer gostoso até amanhecer. Eu vou pegar você, eu vou pegar você, pra gente fazer o que, Israel? Assim, ó. Eu vou pegar você, até o amanhecer. Eu vou pegar você, eu vou pegar você, você, até, até o amanhecer. Até o amanhecer, eu vou pegar você, até o amanhecer. A rocha, até, até. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Maravilha, estamos de volta. Mundo Sertanejo está no ar. Aí, minha querida Penha, a Rosiane, a Érica, a Rosalina, a Flávia Pinheiro, a Tamires, todos vocês aí, ouvintes da Ocidental FM. A Flavinha, inclusive, trabalha na rádio, né? Flávia Pinheiro trabalha na rádio aí com Donato Costa, todos da equipe da Ocidental FM, Porto Walter, no Acre. Um abraço a todos vocês, muito obrigado. Estamos na iminência de estar aí brevemente fazendo um show ao vivo para vocês. Diego Valadares, também aí na cidade de Porto Walter, no Acre. Os amigos, abraçando todos os amigos ouvintes da Rádio Ocidental FM. Um beijo para vocês, viu? Meu amigo Alex Pentener, Alex Pentener de Jaru, Rondônia, ouvindo o nosso programa sempre lá no Facebook comigo. Um abraço, viu, Alex Pentener aí de Jaru, Rondônia. Meu amigo Rômulo Falcão de Belo Horizonte também sempre ouvindo o nosso programa. Um abraço, amigos da Rádio Atividade FM de Juína, Mato Grosso. Valeu, Taliba Gonçalves, todos os amigos aí da Rádio Atividade FM de Juína, Estadão do Mato Grosso, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Minha querida Márcia Farias, Patrícia Maiara, os seus papais, né? A todos vocês, amigos aí de Santa Luzia do Paruá, ouvindo o nosso programa, a Gorete Diogo, a Adriana Costa, enfim, todos vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? Os amigos da Rádio Tropical FM, nossa parceira aí de Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão. Um abraço para André Luiz, todos vocês de Porto Franco, também do Estadão do Maranhão, os amigos da Rádio São Francisco FM, exibindo o nosso programa. Eduardo Costa canta Louco Coração. Ah, ah, ah. Passou como um furacão, tantos carinhos, noites de paixão, sonhos que viraram ilusão, uma história de amor. Tudo acabou em desilusão. É o desejo desse pecador deixar livre esse coração que o destino enganou. Só restou dessa lenta agonia músicas com tristes melodias que me lembram que eu não posso mais entregar meu pobre louco coração pra quem não sabe amar. Vai, vai, vai embora da minha vida. Vai, vai, fica com saudade. Não vai achar ninguém que te ame tanto assim. Por isso vai, vai.

repete essas palavras. Amém, companheiro. Ela dança gostoso, sensual, meio safada. Tem cara de devassa, ô menininha danada. Dei um sinal pra ela, dá um pulinho lá fora. Vou dar uns pega nela e vai ter que ser agora. Ei, Sil, cê quer matar o tio, né? Ei, Sil, cê quer matar o tio. Ei, Sil, cê quer matar o tio. E olhando desse jeito, você vai matar o tio. Ei, Sil, cê quer matar o tio, né? Ei, Sil, cê quer matar o tio. Ei, Sil, cê quer matar o tio. E olhando desse jeito, você vai matar o tio. Ei, Sil, cê quer matar o tio, né? Ei, Sil, cê quer matar o tio. Ei, Sil, cê quer matar o tio. Me olhando desse jeito, você vai matar o tio. Me olhando desse jeito, você vai matar o tio. Aí, Gino e Gino cantaram para vocês, novo sucesso da dupla, muito legal, né? Gino e Gino é uma dupla que o Brasil ama, são meus ídolos. Eu, quando criança, no interior de Minas, eu já cantava músicas do Gino e Gino. Foi, assim, sinceramente, uma das duplas que eu me inspirei bastante para começar a minha carreira como cantor, né? Ainda estou aprendendo a cantar, mas Gino e Gino são realmente meus ídolos. Vamos de música. Quem vai cantar bonito agora pro meu amigo Bira, da Web Rádio Guaraí Esportes, em Tocantins, no Guaraí, na cidade de Guaraí, no Tocantins. Vamos falar direito, Diego Valadares, direitinho assim, ó. Web Rádio Guaraí Esportes.com, na cidade de Guaraí, no Tocantins. Meu amigo Bira, todos da equipe, programa aí todos os dias às 7 horas da manhã. Muito obrigado, viu, Bira, pela parceria, os amigos ouvintes aí na cidade de Guaraí, no Tocantins, ouvindo guaraiesportes.com. Muito obrigado. Aí, Janice Reis, está em Itaiubeiras, Minas Gerais, mora na cidade e ouve nosso programa pela Cidade FM. A Janice Reis, a Fanny Salles, todos vocês dessa linda cidade, muito obrigado, viu? Também a Ivanilda, a Vaninha Bonde, elas são de Itaiubeiras, não perde o programa, sempre interagindo comigo no Facebook. A minha querida amiga Ângela Maria, em Itabuna, na Bahia, sempre também interagindo comigo no Facebook e ouvindo o Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês. Quem canta bonito agora? Paula Fernandes, Sensações. Eu me perdi, perdi você, perdi a voz, o seu querer. Agora sou somente um, longe de nós, um ser comum. Agora sou um vento, só escuridão. Eu virei por fotografia, sou lembrança do passado. Agora sou a prova viva de que nada nessa vida é pra sempre, até que prove o contrário. Estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim. Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço. Eu te cavalo embaixo de cair da chuva, eu reconheço. Estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim. Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto. Eu evaporo e caio em forma, desfruto, eu reconheço, eu me transformo. Sou lembrança do passado. Agora sou a prova viva de que nada nessa vida é pra sempre, até que prove o contrário. Estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim. Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço, de cavalo embaixo do cair da chuva eu reconheço. Estar assim, sentir assim. Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto, eu bebo a porta em forma de chuva. Ah, ah, ah, ah. Agora sou um vento, só a escuridão. Eu virei pó, fotografia, sou lembrança do passado. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Daniel Amaral, em Berilo, Minas Gerais, não perde o programa. A Mário Soares, em Canápolis, na Bahia, também não perde o programa. Mário Soares sempre interagindo comigo no Facebook, e ela da cidade de Canápolis, na Bahia. Muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Deixa eu falar aqui, minha querida Yane Fernandes, do bairro Jardim. Um abraço a todos vocês aí, pelo carinho, muito obrigado, viu? A Yane Fernandes, de Itaipé, Minas Gerais. A Lucinéia, em Berilo, também, Minas Gerais, ouvindo o programa pela rádio Arai FM. Obrigado pelo carinho de vocês, meu amigo Reginaldo Franco, todos da equipe, muito obrigado. A Cristina Parrião, em Palmas, no Tocantins, também, ouvindo o Mundo Sertanejo. Victor e Léo cantam, com a participação especial de Zezé de Camargo e Luciano, Quando Você Some Assim. Você some assim. Queria não pensar que vai voltar. Prefiro encarar que seja o fim. Prefiro que não volte a me encontrar. Queria que não fosse como é. Nem sei se tudo isso é de verdade. Só nos falamos quando você quer. Enquanto isso, morro de saudade. Preciso te olhar nos olhos, sem chorar dizer adeus. Na, na, na. Mas quando você chega perto, meus olhos e palavras não são mais meus. Preciso dizer que preciso sentir verdade no que você diz e faz. Ou me leve a sério, ou vai embora e não volte mais. Preciso dizer que preciso sentir verdade no que você diz e faz. Ou me leve a sério, ou vai embora e não volte mais. Que não fosse como sei se tudo isso é de verdade. Só nos falamos quando você quer. Enquanto isso, morro de saudade. Preciso te olhar nos olhos sem chorar assim. Adeus. Mas quando você chega perto, meus olhos e palavras não são mais meus. A Rosa Floripa, sim! Preciso dizer que preciso sentir verdade no que você diz e faz. Ou me leve a sério, ou vai embora e não volte mais. Vai, Vitor, não! Quero ouvir, ouvir! Preciso dizer que preciso sentir verdade no que você diz e faz. Ou me leve a sério, ou leve a sério, ou vai embora e não volte mais. Ou me leve a sério, ou me leve a sério, ou vai embora, ou vai embora e não volte mais. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Que música linda, né? Victor e Léo, e Zezé de Camargo e Luciano juntos. Muito legal. Minha querida, deixa eu ver aqui, um abraço carinhoso. A minha querida Luana Silva, a Maria Clara, em Ouro Preto do Oeste, Rondônia, ouvindo o nosso programa pela Rondônia FM. Um abraço a todos da equipe e muito obrigado, viu? A Ana Lúcia, em Berilo, Minas Gerais, meu amigo Alenaldo Oliveira, DJ Carrapicho, em Vanderlei, na Bahia, da Vanderlei FM. É sexta-feira, dia 7, é dia da festa e toma no Fusca, viu? Vai ser sucesso. Com certeza, brevemente, Diego Valadares e banda aí em Vanderlei, na Bahia, fazendo um mega show para vocês, tá bom? Meu amigo Adilson Tavares, da Rádio Piseiro Sertanejo, em Salto Grande, São Paulo. Valeu, Adilson Tavares, sempre interagindo comigo no Facebook, muito legal. Maria Aparecida, Silvana Vitorino, em São João do Paraíso, os amigos da Paraíso FM. Mirlene Silva, um beijo para você, viu? É a nossa professora aí na cidade, ouvindo pela Paraíso FM, muito obrigado. A Rita de Cássia, Rita Cássia, né? Em Barra do Bugres, também sempre interagindo comigo, pedindo alô. Um beijo para você, viu, Rita Cássia? Diz que não perde o programa em Barra do Bugres, Mato Grosso. A Ellen Amaral também, Santa Luzia do Paruá, a Márcia Farias, a Patrícia Maiara. Essa cidade é maravilhosa, onde nós temos audiência fantástica, graças a Deus. Um beijo para vocês, viu? Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão. Vou cantar para vocês do meu CD ao vivo, Diego Valadares canta A Gente Pode. Então deixe de papo furado, se não pintar um clima, sai de lado. A gente sai pra dançar, pra curtir, gozar a vida, e quase que a gente explode. Sempre tem uma pra dizer. Não pode, não pode o quê, mulher? Eu sei que pode, mulher. Por que não pode, mulher? Eu sei que pode. Não pode o quê, mulher? Eu sei que pode, mulher. Por que não pode, mulher? Eu sei que pode. Vou te mostrar como é que a gente pode. A vida é curta e a noite é uma criança. Então deixa de bobeira e cai comigo nessa dança. A gente sai pra dançar, pra curtir, gozar a vida, e quase que a gente explode. Sempre tem uma pra dizer.